discípulos a caminho de Emaús. Um a outro muito triste assim falou, comentando sobre a morte de Jesus. Foi quando alguém se aproximando junto a eles caminhou. Tinha ouvido que um deles dizia, mas que palavras são estas? Perguntou. Então Cleófas respondeu: tu não sabias que um principal a Jesus crucificou? Foi o mestre quem assim lhes perguntou, mas nenhum deles pôde o reconhecer. Biblicamente Jesus lhe explicou que tudo isto precisava acontecer. Chegarem só Jesus continuou, fiz como que ia pra outro lugar, mas um discípulo para ele assim falou: não se vá, fica conosco que a noite vai chegar. Jesus entrou para com ele cear, estando à mesa tudo se esclareceu. Quando orava para o pão abençoar, na mesma hora Jesus desapareceu.